Flor da Furna e Maninho. Respondendo, um beijo nem rolou, só um abraço, meu bem, bem, bem. Chegando devagar, desse jeito você vai me conquistar. Pega na minha mão e olha no meu olhar e deixa rolar. Meu beijo.